our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Please come! Live long and prosper. Drops para nerd. Ah, caralho. Falando sério, não tá dando mais o fôlego não, hein? É preocupante isso, tá? E eu que sou fumante, hein? Não, você é fumante, eu sou velho, então... velho, eu sou diabético e hipertenso, então eu fudeu. Sou um pitel, né, de novinho que eu sou, né? Né? Até, não, mas comparado comigo, você, acho que nessa chamada você é o mais novo. Não, sim, sim. É, ainda tô... Dia 13, aliás, né... Dia 13 eu estarei fazendo 45. 13 agora? Depois de amanhã? 13 de fevereiro. Ah, bom. Mês que vem tô fazendo 45 então, aí. Então acho que o mais novo aqui na chamada sou eu. Pois é. Olha aí o novinho se revelando. Você tem quantos? Eu tenho 42. Ah, ó, você é um menino ainda, Robin. Tá bom. O trio Ternura, dá um oi pro nosso querido mecenas, seu Elias, por favor. Era isso. Olá, Elias. Olá, Elias. Obrigado pela sua audiência. Agora eu só queria saber o que ele quer dizer com isso. Macróbio? Você é porque você se alimenta com comida macrobiótica? É porque eu sou contrário de um micróbio, né? Eu sou bem visível. Exato, essa é a intenção. Não, essa foto de Astar Xeran tá demais, hein? Não, o Elias é muito fã do Astar Xeran, cara. Ele você sabe, é que, totalmente... você sabe que essa imagem é de um brasileiro, né? Sim. Rodou o mundo inteiro essa ilustração. Velho, objeto antigo, é o que o Elias disse. Aham, é. As capas da Martin Claret, dos livros de bolso da Martin Claret, são desse artista. Ó, o Marco te elogiando, Jorge. Jorge é um menininho. É neném. Eu posso chamar todo neném, mundo de menino aqui. Todo mundo. Jorge, tá, é um menino ainda, e a gente tá falando essa merda e eu não continuei a abertura. Vai tomar no cu. Pode cortar essa porra toda, foda-se. Desce trilha. Sobe trilha. Ana... E aí, não, vamos Ana pra, não vamos. Pode porque ela é educada. Ah, vai, Chico. Me manda merda, vai. A la merda. A la merda. Eu gostei porque eu escolhi o Incríveis, então vai ter o Bom Voyage. Né? Então tá bom. E pra ficar no clima, omelete do fromage. Omelete do fromage, com certeza. Omelete. Omelete tudo fromage. Por favor, senhor Jorge, raposa de fogo. Ó, raposa teu cu. Fox é o que, animal? Fox Fire é lobo, Falcon. Por acaso? Ah, é Falcon, é Firefox é o navegador. Firefox é o navegador, porra. Ah, tá bom, foda-se.